Na fúria pra botar o inimigo pra correr. O time é que é forte, não vem pra perder. É vencer ou vencer contra o reino das trevas. Sem medo na peleja, não se entrega e nem gela. Em nome de Jesus, aqui tem paz e movimento. Na cova de leões, na fornalha, no cativeiro. Independente do tempo, até o fim, não vou entregar os pontos. Vou diabo rir, me vendo muito com a espada e o poder da palavra na vida. Sai da frente, muralha, se não, não é passar por cima. Quem tá com Deus, o diabo não lhe toca. Se tromba com os passos, treme, se joga. Se não é queimado pelo poder do sangue que na cruz foi derramado pelo homem. Essa corrente é forte, unção que vem de cima. Pelas mãos de Deus, quebrou as estatísticas. É nós como os apóstolos, sem medo, não importa o preço que é pra ser pago pelo cordeiro. Jesus mudou minha vida, me fez um vaso cheio pra ser sua testemunha até os confins do mundo inteiro. Pode até me matar, me perseguir, não tô nem vendo. Sou incômodo das trevas, sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Pode até me matar, me perseguir, não tô nem vendo. Sou incômodo das trevas, sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Aqui mais um vaso cheio da unção do Senhor. O filho foi junto ao pai, deixou o consolador pra nos guiar. Somente a quem quer. Cacere ser massacrado, você vencedor, não se ser. Renovo minha aliança com Deus, que é meu refúgio. Compreendo hoje, pra ele entrego tudo. Carlos RDS, irmão Cláudio, pode crer. Sou vaso transbordante, cheio do poder. Só vai nos impedir, se Deus permitir. Se ele prometeu, eu creio, vai cumprir. O rap aplaudido, nome de Deus glorificado. Jesus me renovou, juntou todos meus pedaços. Sou vaso em movimento, resgatado do relento. Ungido de Deus, que tá comigo a todo tempo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deixa pra lá, correria, Jesus te ama, filho. Já fui caído, pra muitos não tinha solução. Uma pá de Tomé, daqui o vaso na unção. Dona Maria não dormia enquanto eu não chegava. Só cochilava, ajoelhava, orava. Hoje mudou, né mãe? Ilusão, quero mais não. O vaso agora é de ouro, revestido de unção. Na direção daquele que chame é fiel. Acabou, ficou vazio, meu lugar é o léu. Pode até me matar, me perseguir, não tô nem vendo. Sou incômodo das trevas, sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Pode até me matar, me perseguir, não tô nem vendo. Sou incômodo das trevas, sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Pode até me matar, me perseguir, não tô nem vendo. Sou incômodo das trevas, sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Sou paz em movimento. Sou paz em movimento.